Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, sempre nesses últimos dois blocos aqui do programa a gente recebe os artistas aqui da nossa região e hoje eu tô tendo prazer de receber aqui um cara super conhecido. Tava vendo a agenda de shows do menino aqui, o menino faz show quase todo dia. Daniel Bobolone, como é que vai? Seja muito bem-vindo a Pássaro da LFM mais uma vez, né? E pela primeira vez aqui no programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da LFM. É um prazer imenso para mim estar aqui de volta em Guaranésia, passando no programa seu. Rapaz, faz tempo que você passou aqui na Pássaro da Ilha, ainda era da dupla, não era não? Faz tempo, deve fazer mais de 7, 8 anos aí, para mais aí, né? Na época que era Alisson e Rian, né? Mas antes da gente chegar no Alex e Rian, vamos voltar um pouquinho à história. Como é que começa toda a história do cantor Daniel? Toda a história começou em Guaxupé, na época que... na primeira política que teve lá na época do Dr. Eber. Era a dupla, chamava Renan e Daniel. Foi a primeira dupla que eu formei e que eu comecei a cantar profissionalmente. Então isso foi em 2000. Então, antes um pouco, não é não? 90... primeira candidatura do Eber, acho que foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes. É. 98, né? Talvez seja por aí. Então começou tudo ali. Aí formei a dupla e nunca mais parei. Mas antes você já riscava e cantava em festinha, assim? Cantei muito aqui em Guaranésia na época, nas festinhas que tinha. Tinha a dupla Neymar e Johnny. Sim, sim. Naquela época que eu cantava aqui em Guaranésia. Mas era carreira solo? Não, já era Renan e Daniel. Já era Renan e Daniel. Renan e Daniel. Tudo começou com Renan e Daniel. Mas de onde vem essa veia musical? Cara, desde pequenininho eu já sempre gostei de cantar, sempre gostei de ouvir música. Meu pai sempre gostou de muita música. Então, começou na escola e isso aí vem de família, parte do meu pai, parte da minha mãe também tem um pouco de musicalidade e eu acho que isso puxa um pouco, né? É. Tá no sangue. Sertanejo, cara? Sempre sertanejo? Cara, engraçado, eu comecei não ouvindo sertanejo. Roqueiro. Eu ouvia Queen, Michael Jackson, Bryan Adams, que meu pai ouvia isso, né? Mas quando ele comprou o primeiro CD sertanejo que ele pôs no carro, que foi o clássico sertanejo do Chitãozinho e Chororó, que tem o Cabocla Tereza, Tristeza do Jeca, o Ar do Sertão, Mensageiro, Amor Distante. Exatamente. É um CD. Rapaz, eu ouvi aquilo, eu fiquei apaixonado. E foi quando eu falei, não, vou aprender a tocar violão e vou começar a cantar isso aqui, que eu gostei disso aqui. E aí você decidiu, mas aí pra formar a dupla? Pra formar a dupla, pra Renan, pra achar o Renan. O Renan. Eu era amigo do irmão do Renan, na escola, e quando eu peguei o violão que eu tava aprendendo, ele falou, ele levou na casa dele, o pai do Renan ouviu eu cantando e falou assim, cara, você canta bem, o Renan tá aprendendo a tocar violão, por que vocês não formam uma dupla, vocês dois? E aí eu falei, vamos tentar. E aí deu certo, o Renan e Daniel caminhou muito bem ali na época ali em Guaxupé. Eu me lembro, ouvia muito falar, lembro de anunciar o show de vocês, porque eu no rádio faz um tempinho que a gente tá, então eu lembro bastante. Era muito legal, foi uma época assim. Quanto muito tempo boa. Vocês ficaram juntos? Ficamos 4 anos. 4 anos juntos? 4 anos. 4 anos. Mas e aí? Aí terminou o Renan e Daniel, e aí o que aconteceu? Foi onde apareceu o Rian. O Rian é de onde? O Rian é de Guaxupé. De Guaxupé também. Ele é o Rian é o nome artístico, né? Sim. E o Alisson também era o meu nome artístico. E aí formou a dupla, então? Formou a dupla Alisson e Rian. O Rian, ele é de Guaxupé, ele é mais conhecido como Reinaldinho, é o Reinaldo Corsi, até compositor de uma música que eu tô lançando agora. Que ele é além então de ser... a dupla acabou, mas a amizade continua. A amizade continua. E foi quando ele fez o convite pra mim e pra Pucarana. Pucarana no Paraná. E a dupla Renan e Daniel já não estava indo muito bem. E a proposta foi boa, os empresários fizeram uma proposta boa: vamos gravar um CD, vamos divulgar, vamos fazer isso e tal. E eu fui. E eu fui com 17 anos pro Paraná. Pro Paraná. Pra Pucarana. E lá foi onde eu aprendi muita coisa nesse meio artístico, porque ali eu convivi. E também participei de vários shows com vários artistas. Ali, Fernando Sorocaba, Hugo Pena e Gabriel. Você pegou o comecinho, então, dessa comecinho galera de todo toda, mundo. Né? Pra você ter uma base, Alisson e Rian era o começo e eles foram vindo meio que atrás. Tipo, a Fernando Sorocaba, Hugo Pena e Gabriel tocava antes da gente pra depois o Alisson e Rian entrar. Então, tipo assim, o Alisson e Rian... Era o nome principal da noite. Era o nome principal, Fernando Sorocaba, Hugo Pena e Gabriel, João Bosco e Vinícius... eles estavam começando a chegar num espaço onde a gente já dominava ali, que era Maringá, Londrina. É. E até esse tempo atrás eu encontrei com o Sorocaba e o Sorocaba lembrou disso. Ele falou, nossa, cara, eu lembro da época lá no começo, lá no acústico, que chamava uma casa lá. Eu lembro de você, novinho. Eu tô novinho ainda. Não envelheceu muito, não. Envelheceu, né? Muito, não. Então é, o Alisson Rian caminhou muito bem lá no Paraná. Por que que deu errado? Cara, é tão difícil esse meio que a gente não sabe. Se a gente soubesse qual a fórmula para não dar errado, um passava pro outro, né? É. Mas ninguém sabe a fórmula, por que que as duplas separam, por que que acaba. Eu acho que vai desgastando um pouco. Mas teve um problema de desgaste entre vocês dois mesmo? Ou não? Foi um problema até com os empresários ali? Foi problema de empresário mesmo. É uma soma, é um monte de coisa que acontece que acaba abalando um pouco o psicológico do artista, que é o que aconteceu comigo e com o Rian. Eu desisti, eu não queria mexer mais com música. Nós fomos, depois do Paraná, nós fomos para São Paulo, assinamos um contrato com a gravadora EMAI. É, eu me lembro disso. Tinha um projeto para... A gente tava tocando nas rádios Crawler do Brasil inteiro. E tava indo muito bem. E aí, do escritório em São Paulo, a empresária, mais a gravadora, o negócio foi esfriando, não aconteceu, e largaram a dupla, na época, Alisson e Rian, na mão. É. Digo assim. E aí, então, a gente voltou pra Guaxupé e eu falei, Rian, vamos seguir outro caminho, eu vou trabalhar, isso também é um trabalho, música, claro. Mas vou seguir outro caminho. Você segue o seu caminho, porque eu acho que a música não vira mais nada. E eu fiquei meio... Você meio que desistiu mesmo. Meio que desisti mesmo. Fiquei meio que mal, assim. E aí fui mexendo com outras coisas. Depois tentei formar uma... Cantar sozinho, cantar com dupla, mas não tinha... Não tava bem. Não tava preparado pra voltar. Tentava, mas não tava preparado. E, cara, depois de alguns tempos já não querendo mexer mais com a música, o Thiago, da dupla Taeme Thiago, ele me ligou e falou pra mim que ia separar da Taeme, se eu tava cantando ainda. Foi quando ele veio em Guaxupé, na Expo Agro, junto com o Fernando Sorocaba, fiz uma participação com eles, e ele perguntou pra mim, você quer voltar a cantar? O que você tá fazendo? Eu falei, eu quero voltar a cantar. Ele falou assim, então, daqui um mês eu tô separando da Taeme e nós vamos formar a dupla nós dois. E... Falei, então, Thiago serve, Thiago, né? Thiago serve. E eu fui embora com eles. No sábado eles tocaram na Expo Agro. No domingo cedo eu tava saindo de avião com eles ali do aeroporto de Guaxupé pra Campo Grande. Isso todo mundo ficou sabendo. Eu falei, agora a minha vida vai mudar. Agora chegou a minha hora. Olha pra você ver. Fui pra Campo Grande, fiquei lá com o irmão dele, fui pra São Paulo, rodei alguns shows com o Taeme e Thiago, participei. A Taeme, o pessoal já sabiam que ele já ia separar, que eram os últimos shows dele, que ele ia formar dupla comigo. Fiquei dentro da casa do Sorocaba, preparamos um repertório pro CD, Thiago, Sérgio e Daniel, tudo prontinho. Só que ele é um cara complicado. É. Isso eu falo na cara dele, e ele sabe disso. Quem acompanhou a Fazenda viu que ele tem um distúrbio, que ele é meio bipolar. E do nada, um dia, ele chegou em mim e falou assim, ô Daniel, não vou fazer dupla mais não. Vou cantar sozinho, você pode voltar pra Guaxupé. Simples assim. Simples assim. Mais uma pancada. Eu falei assim, chega. Chega, né? Isso não é pra mim. Não vou mexer com isso mais. Então fiquei mal também de novo. Essa criou uma grande expectativa. Criei, né? Uma expectativa. Voltei pra Guaxupé. Passou-se um mês, aquela repercussão no meio artístico, todo mundo ficou sabendo. Ó, você viu, o Thiago vai largar da Taeme, vai cantar com o Daniel de Guaxupé, Daniel Bovolone. Então um cara lá de... Olha, mais uma história, mais um pedaço. Vou contar aqui, já que a gente tem alguns minutos. Por favor, não, tranquilo. Então fui pra Brasília. Um cara me ligou de Brasília, até que essa música, Então Dance, eu conheci através do Juan, da dupla Henrique e Juan, que é uma dupla que faz muito sucesso em Brasília. O primeira voz dessa dupla, Henrique e Juan, saiu, ele virou gospel. E deixou o segunda voz, que era o Juan, na mão. Quando o Juan ficou sabendo que a dupla Thiago Servo e Daniel não ia ser formada, ele ligou pra mim e fez a proposta pra mim ir pra Brasília. Tô embarcando. Eu conversei com a minha mãe, conversei em casa com os meus amigos. E aí, tento mais uma vez ou não? Sonho mais uma vez? vou para lá, é uma proposta boa, uma proposta financeiramente boa também, porque eu falei assim, só vou se for uma proposta financeiramente boa, não vou mais na ilusão de que a hora que acontecer você começa a receber. Não, é um trabalho, a gente eu vivo disso. Ser um funcionário de um escritório lá, de um empresário, mais exatamente, ou menos isso. Exatamente. Fui para Brasília, formei a dupla, entrei como Juan, Henrique Juan, primeira voz, gravamos uma música de trabalho, vem aí nova formação em Brasília, tocando na Rádio Brasília, Henrique Juan, lançamos a dupla, agenda lotada, porque eles já tinham nome, o público de Brasília me aceitou, gostaram do meu trabalho, falaram, ele é bem parecido com o Juan, canta bem também, vai legal, tava indo perfeito. O que, que aconteceu? Que ano que você tá falando isso? Isso faz... 2015, então. 2014, dois anos. É, dois anos deve fazer um isso. Um ano e meio, dois anos. Não faz muito tempo. O Juan viu o trabalho da dupla indo bem, o cara no lugar dele. Vou deixar de ser evangélico. Vou deixar de ser evangélico. Você falou tudo. É isso daí. Ele pediu pra voltar. Chamou o Henrique num canto, juntou os empresários de novo. Como ele já tinha uma história já, ele pediu pra voltar e mais uma vez recebi parece que eram as mesmas palavras que o Thiago na época falou pra mim. O Henrique chegou e falou assim, Daniel, obrigado, foi muito legal, mas o Juan tá pedindo pra voltar. Valeu. Valeu. Vamos fazer o acerto, tá aqui, valeu. Eu falei, não é possível, alguma coisa... Tá, tem que voltar, tem que ir embora. De todas essas, esses quase lá, Daniel, qual teve mais perto? Foi a fase do Alisson Rian? Alisson Rian. Essa teve mais perto, teve mais perto de se concretizar e se tornar um nome nacional? Muito, teve muito perto. Muito perto. Eu acredito que só teve. Precisou de mais um gaizinho. Aonde que precisou desse mais um gaizinho, a empresária. Não tinha o gás, não tinha talvez. O gásinho, exatamente, a verdade é essa. Ela já tinha já usado todos os recursos financeiramente que ela tinha. E a gravadora sozinha, ela não trabalha em cima do artista. As gravadoras já estavam meio que... Já estavam meio que caindo, né? Então o que precisa? A gravadora precisa do empresário investindo por trás. É um trabalho em conjunto ali, a gravadora e o empresário. E naquela época mais ainda, né? Imagina. Hoje as gravadoras até estão fora do já jogado. Já tá fora, né? Mudou muito o mercado, né? Você sabe disso. Então, o Alisson Rian teve muito perto de acontecer. A gente chegou a ficar em segundo, terceiro lugar nas Rádio Crawler. Rian e na Crawler, então. Eu achei que ia acontecer. Mas isso serviu tudo de experiência. Hoje eu tenho uma bagagem muito boa, posso dizer isso. Então, e depois disso tudo, então, quem é esse Daniel Bovolone que volta ao mercado sertanejo? Exatamente, que é o principal que eu venho aqui para falar. Depois de nome artístico, Alisson, depois de dupla, depois de ser Juan, depois de tentar cantar com o Thiago, voltei para Guaxupé, fiquei um ano parado, pensando se eu ia... Momento sabático. Se eu ia continuar mexendo com a música, se aquilo era pra mim, se não era. Eu cheguei numa conclusão que a música tá no sangue do músico. Os músicos que estão ouvindo isso sabem o que eu tô falando. Não adianta. Isso tá no DNA da pessoa. A música tá no sangue. Então eu percebi que a música vai me acompanhar a minha vida inteira. Eu gosto da música, eu gosto de cantar, independente de qualquer coisa. Só que eu falei assim, mas eu quero ser eu quero ter o meu nome, o meu sobrenome, e tudo que eu aprendi, eu vou colocar em prática agora, onde eu errei, eu vou tentar não errar mais, e vou focar de um jeito diferente. Então hoje eu faço em média de 15 a 20 shows por mês. Vi a sua agenda lá, o mês de julho mesmo, de agosto eu não cheguei a ver, mas de julho, todo final de semana tava 3, 4 shows. Graças a Deus, agosto agora não tem mais nenhuma data também. Tô com 17 datas marcadas, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu faço a rede do Sky, a rede no Espeto, Alfenas, Varginha, Pouso Alegre, hoje toco no Boulevard, semana que vem toco na Cachaçaria, em Mococa também, todo mundo convidado para estar comigo lá. Então Daniel Bovolone, eu falo que nasceu faz 7 meses. Daniel Bovolone é um nome novo no mercado, mas com muita bagagem por trás. 7 meses, Daniel Bovolone. Eu para anunciar a sua presença aqui durante a semana, eu falava justamente isso. É um nome novo, mas que tem uma história maravilhosa que a gente iria contar essa história aqui no programa Expresso. Eu vou precisar de fazer um intervalo comercial rapidinho, mas antes, a Ângela Maria, mãe da Nana, tá mandando aqui um abraço para você, desejando aí muito sucesso. Obrigado. Tá? Tem mais mensagem chegando aqui. Parabéns, Daniel, você canta demais. É a Suzana de Guaxupé. É, top entrevista, Daniel, sucesso. João Reis Botas, escreveu aqui, João Reis. João Rei das Botas, das Botas de Guaxupé. Um abraço, viu, pra você, João. Teve outro ouvinte aqui que mandou também outra mensagem. Parabéns aí ao Daniel. Só esqueceu de colocar o nome, mas tá valendo aí pela participação. Vou fazer um intervalinho comercial e voltamos na sequência pra falar então dessa nova fase do cantor Daniel Bovolone. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, batendo esse papo aqui com o Daniel Bovolone. E durante o intervalo aqui, Daniel, recebi uma ligação aqui de um cantor, Luiz Cláudio, da dupla Luiz Cláudio e Juliano. Me ligou aqui e disse que quer formar uma dupla com o Daniel Bovolone. E aí, qual vai ser a resposta pra ele? Não, pode ligar até o Sorocaba aqui, que eu não vou formar dupla. Não tem jeito. Chega. Não tem. Essas não. Experiências não vai ter mais. Essas experiências, digo, acredito que não vão ter mais. Mas, vamos aí, né? Tamo aí. Mas hoje o foco então é esse, né, Daniel? É essa carreira solo a partir de agora. Isso. Mas o que você pretende com essa carreira solo? É voltar onde você estava alguns anos atrás e atingir o patamar ou não? Vamos continuar só fazendo show que tá bom, financeiramente tá legal pra mim. Qual é a sua? Hoje eu vejo Daniel Bovolone como uma empresa, como um trabalho sério. Um trabalho com foco e muita dedicação. É uma empresa que eu quero que vai crescendo aos pouquinhos, como ela está crescendo. Então, eu vejo Daniel Bovolone hoje como uma empresa. Eu estou trabalhando para que a gente mantenha sempre uma agenda de show razoável, para ela estar se mantendo, porque a despesa é grande. Sim. Não pretendo ter empresário no momento agora, junto comigo. Pretendo eu sozinho tocar a minha carreira, Daniel Bovolone. E tá indo muito bem assim. Eu acho que com o pé no chão, primeiro lugar, Deus acima de tudo, focado e sempre com o pé no chão e humildade, trabalhando, as coisas vão fluindo e vão acontecendo naturalmente, como tá acontecendo. Como toda empresa que quer crescer no mercado, ela precisa de um planejamento. O que você planejou para este ano, por exemplo, de 2016? O que você tem de planejamento pro cantor Daniel Bovolone? Daniel Bovolone em 2016 agora está sendo uma fase de experimental em termos de repertório, tentar ver qual estilo que eu vou realmente manter, que eu já sei que é um estilo mais romântico. Eu não sou o cantor que faz funk, que faz o funk nejo. Axé. Não precisa esperar o funk nejo do Daniel Bovolone. Não, no que faz rock. Não, eu sou diferente. O meu estilo é um estilo romântico, mas com músicas dentro do sertanejo. Só dentro do sertanejo. Isso eu já sei que o Daniel Bovolone é isso. Eu tô fazendo essa fase experimental de repertório nos lugares onde eu passo. Eu agrado o que eu tô tocando, que eu resgato Rick Renner, Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, Zezé de Camargo e Luciano. Eu não deixo de cantar essas músicas. Eu toco as universitárias, que o pessoal que tá no momento, mas não deixo de tocar essas raízes. Sim. E isso agrada, e hoje eu tenho uma agenda de shows razoável, de 15 a 20 shows por mês, dentro dessa linha, desse repertório que eu tô fazendo. Esse é o repertório que você vai seguir, essa é a linha que você vai seguir. Essa então é a linha que eu vou seguir então. Vou estar sempre dando uma misturadinha com alguma coisa, até essa música Então Dance que vai tocar aí, eu misturei um pouco o arranjo dela, mas é dentro do sertanejo. Isso eu já sei que Daniel Bovolone é esse caminho. Tô gravando um clipe, já gravei um Então Dance, vou gravar um clipe agora que chama Aqui de Novo, é uma música romântica com uma levada de uma rocha. Sim. Ela vai ser lançada mais ou menos daqui 2 semanas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Aqui na Pássaro da Ilha, com certeza. E aqui na Pássaro da Ilha, com certeza, a música Aqui de Novo, composição do Reinaldo Corsi e do César Marques. Tem que ter esse material, que eu falo que a pessoa tem que ver um material seu. Sim, Então vai ter o clipe. Bem diferente de lá atrás, né? Mas hoje você precisa de ter isso nas redes sociais, né? Tem o clipe nas redes sociais, tem a minha página Daniel Bovolone, tem meu Instagram, meu Facebook, eu tô sempre fazendo as coisas. Faço os meus shows nos barzinhos, nos lugares onde me contratam para mim fazer shows. E esse é o Daniel Bovolone. Vai deixar fluir naturalmente. Passo a passo. Passo a passo, tranquilo, vento leve, Deus acima de tudo. Primeiro lugar eu ponho Deus. Se for da vontade dele para as coisas ir acontecendo, e se for para acontecer, vai acontecer. Ô Daniel, hoje para um artista acontecer no Brasil, o cara precisa de muita grana, sei lá, 2 milhões, 2,5 milhões, 3 milhões para acontecer no Brasil. Se aparecer amanhã um empresário desse aí, um maluco que queira investir esse dinheiro, é para se pensar? Com certeza. Ou depende muito, depende do que o cara propõe, né? Depende do projeto que ele tem. Sim, eu acredito que às vezes nem o dinheiro é tudo, porque eu já vi empresários gastando 2-3 milhões em dupla, em, sim, artista, e não acontecer nada, porque não soube gastar o dinheiro. Então, além do dinheiro desse empresário, se um dia surgir, eu quero ver o projeto, quem tá por trás. É o principal hoje em dia, né? Qual escritório tá por trás, como é que vai ser o projeto, como é que vai ser trabalhado o Daniel Bovolone sem ser o dinheiro. Que eu acho que hoje em dia você percebe que às vezes nem tem gente que gasta, vamos supor, o cara gastou 50 mil e a dupla aconteceu. Ou o cantor solo aconteceu. A gente não gastou nem isso, às vezes, e aconteceu. E aconteceu, porque às vezes a música é boa, ele tem influência, ele tem amizade. Então é tudo pra se pensar. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que fazer sempre um trabalho pé no chão e um trabalho firme e saber o que é bom. Saber o que a turma quer ouvir. E o que a turma quer ouvir hoje em dia, Daniel Bovolone? Por favor, me mostre o que o povo quer ouvir com esse violão que você trouxe aqui. Não trouxe só pra ficar aí no seu colo, né? Rapaz, eu acredito que o pessoal, às vezes, você acha que o público tá desantenado, não tá sabendo. Ah, o pessoal ouve qualquer coisa. Não, o pessoal sabe o que é bom. Tem o público pra tudo, eu acho, entendeu? Mas o público sabe o que é bom. E essa música aqui de novo, acredito que essa música seja muito boa. A gente já, na época eu gravei com Alisson e Rian, e hoje eu tô fazendo uma nova roupagem nela. E espero que gostem. Por favor, vamos lá então. Passaro da ilha, olha que loucura nossa aqui de novo. Eu vou ser a mesma, mesmo bar. Parece que foi ainda pouco, você me deixando quase louco, e eu com medo de me aproximar. Eu te quero tanto e você sabe. Não adianta evitar esta paixão. A gente se ama de verdade, vem para matar esta saudade que você deixou no coração. Que tal nós dois, o amor depois, sair daqui pra outro lugar, curtir um lance, dar um rolê, sem compromisso, pagar pra ver, depois do amor, deixar rolar. Se for pra ser, assim será. É bem assim, bom pra você, melhor pra mim. Olha que loucura nossa aqui de novo. Show de bola. A partir de quando a gente vai ouvir essa música? Umas 2 semanas, aí o clipe já vai estar no ar. Já vai estar o clipe, e com certeza você também já vai ouvir aqui na Pássaro da Ilha. A Simone está mandando os parabéns para você. Deixa eu ver quem mais aqui. Teu xará Daniel também está te mandando um abraço aqui, te parabenizando. Daniel aqui de Guaranésia. A Neuza também está te mandando um alusão especial. Tem mais gente aqui mandando. Júlio, tô ligado aí no Expresso. Deus parabéns aí pro Daniel. Tá dado, Júlio, um abraço. Tem mais gente aqui. Rosângela também aqui de Guaranésia. Canta muito, hein? Canta mesmo. Obrigado, né? Muito obrigado. Valeu, Rosângela, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Não colocou o nome aqui, mas Deus parabéns aí pro Daniel Bovolone. Quando é o próximo show? É hoje, né? É hoje no Boulevard, Mococa. Hoje lá em Mococa. Você tá sempre ali em Mococa, né? Tô sempre lá, uma vez por mês. Tá fechado lá com o Boulevard. É, isso aí. Beleza. Daniel, pra gente encerrar, pra falar com o Daniel, como é que a gente. É só entrar no Facebook, tem o site. Como é que mantém esse contato com você? Tem a página que tá sempre tá sempre online, você pode mandar uma mensagem, mandar o seu... Página ali no Facebook, página, né? Página no Facebook, Daniel Bovolone, você pode, pessoal que tem casa de shows, qualquer coisa aí, aniversário, casamento, Daniel Bovolone tá sempre à disposição. Só que apresse-se porque tá difícil achar data, né? Data agora só em setembro. Só em setembro. Então, se você, meu amigo, for casar em setembro, quiser o Daniel na sua festa, entre em contato hoje. Hoje. sem choro, né? Isso aí. Pessoal que tem Instagram, me sigam lá, Daniel Bovolone. E minha página também, Daniel Bovolone. E meu canal no YouTube, Daniel Bovolone Oficial. Beleza, vocês são para você entrar em contato com o Daniel. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, a gente vai tocar a música do Daniel, que é Então Dance, né? Então Dance. Daqui a pouquinho. Daniel, queria te agradecer muito, meu amigo. Tua presença aqui e as portas da Pássaro da Ilha, como sempre estiveram, continuam abertas para você, viu? Precisando, meu amigo, é só dar aquela ligadinha pra gente. Muito obrigado, meu querido. Obrigado aos ouvintes da Pássaro da Ilha FM, que acompanha a rádio e também está acompanhando meu trabalho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, Daniel. Vou fazer um intervalo comercial e volto já já para encerrar a edição de hoje do programa Expresso.